contra a união ou a agregação, o que lhe queiram chamar, da freguesia de São Pedro e Massa Oliveira do Hospital. A Assembleia de Freguesia teve a oportunidade de se pronunciar ontem em reunião extraordinária, reitera pela mesma opinião. Pensamos, isso sem querer aqui, sem querer algum prejuízo perante outra qualquer freguesia, pensamos que nós não necessitamos de nos unir a qualquer freguesia para nos evidenciarmos, para realmente sabermos o valor que nós temos. São Pedro da Massa é uma freguesia bem plantada no concelho, com uma história bem enraizada, com um dinamismo económico e social muito, muito acima da média do concelho. Portanto, por todas as razões mais algumas, jamais aceitarei, enquanto Presidente de Junta, e acima de tudo como habitante de São Pedro da Massa, jamais aceitarei que nos queiram unir a qualquer freguesia que seja, e ainda para mais, e isso é que é grave, sem perguntarem a opinião das pessoas, sem perguntarem a opinião da população e, acima de tudo, sem terem a opinião dos órgãos autárquicos eleitos pela população. Paulo Sérgio. Ora, boa noite a todos. Estou aqui como Presidente de Junta da minha freguesia religiosa e desde o início que sou solidário contra o fecho de qualquer freguesia. Desde já não admito, seja quem for, essa unidade técnica, os governantes, queiram fechar a minha freguesia. Não autorizo, nem admito. Esses senhores, se quiserem fechar a minha freguesia, terão de passar por lá e dizer ao povo da Lajosa que têm de fechar a freguesia. Quero aqui também frisar de que não irei baixar os braços enquanto esta decisão não for tomada contra o fecho da freguesia. Não autorizo. Porque ao fechar a minha freguesia, julgo que estão a tirar as coisas boas que lá existem. Estão a matar as nossas crianças, estão a matar os nossos idosos, toda a população, a escola primária, o centro comunitário, os cafés, as indústrias, estão a matar tudo o que existe naquela freguesia. E por isso eu quero manter a minha freguesia conforme ela está e conforme ela é, e vou mantê-la enquanto Presidente da Junta, enquanto membro da freguesia da Lajosa, e a luta vai começar. Oi, como Presidente da Assembleia, podes... Boa noite a todos. Na qualidade de Presidente da Assembleia da Freguesia da Lajosa, quero realçar aqui uma situação que eu fui eleito com um movimento limpamente, portanto não me move nada em relação à política. Não há aqui guerras políticas. Quando liderámos numa Assembleia extraordinária que foi feita quando da pronúncia ou não pronúncia, a nossa freguesia, por unanimidade, foi logo defensora de não pronunciar porque é contra, e achava-se nessa perspectiva solidária para com o desaparecimento de qualquer freguesia. Isto tem uma explicação muito simples. Aquilo que eles chamam de agregação, que será mais na prática uma extinção das freguesias, vai levar ao desaparecimento, essencialmente, dos costumes, das tradições, e provavelmente as freguesias vão ser lembradas, provavelmente, de 4 em 4 anos, ou esses locais passam a ser lembrados, acima de tudo, de 4 em 4 anos, ou quando houver situações em que a política o exige e assim o possa sugerir. A minha freguesia, enquanto critério da lei que estava transcrita que serviu de base à agregação da unidade técnica, não conseguimos encontrar qualquer critério que se aplique à Lajosa e, no caso concreto, em juntarmos a Lajosa. Não nos move nada contra a freguesia de Lajosa, pelo contrário, são nossos vizinhos, sempre nos demos bem, mas de facto, ao lermos a lei, não conseguimos descortinar qual foi o critério que sugeriu à unidade técnica que fizesse uma pronúncia no sentido da Lajosa ser uma das contempladas. essa situação leva-me a suspeitar que alguma coisa não esteja bem. E muito mais quando, por exemplo, e é público, um dos senhores que está na unidade técnica, o senhor Manuel Porto, que pertence a uma assembleia de Coimbra, que era considerado uma pessoa altamente bem qualificada na sociedade, faz parte da unidade técnica e ele não se conseguiu pronunciar na casa dele. Na casa dele não se pronunciou, não subscreveu. Na casa dos outros acha-se no direito de o subscrever. E a partir desse momento está tudo dito o que é que possa valer a proposta da unidade técnica. Estou aqui a prestar a minha solidariedade enquanto cidadão, enquanto Presidente da Assembleia estou a transcrever também aquilo que é a ideia da Assembleia de Freguesia da Legião. Vamos fazer tudo para que isso não aconteça e espero, acima de tudo, que a solidariedade proclamada antes de conhecermos isto, e foi aqui nesta sala muitas vezes proclamada por muita gente que tinha a responsabilidade, que estava em solidariedade, espero que essa solidariedade agora venha ao de cima, porque tem muito mais razão de ser agora posta à prova do que anteriormente. E é esse o meu voto, é que acho que Oliveira do Hospital deve estar conforme está, que já sofremos bastante das desigualdades com que somos tratados pelo facto de estarmos no interior, não precisamos de um empurrão mais para nos esquecerem do Conselho de Oliveira do Hospital. Muito obrigado, João Diniz. Boa tarde. Então, eu começava por reafirmar aqui a grande justeza que constituiu a não pronúncia, quer dos órgãos autárquicos da minha freguesia, no âmbito da Lei 22 de 2012, a Lei do Abate de Freguesias, mas, portanto, salientar essa justeza, quer, desde logo, dos órgãos da minha própria freguesia, também da maioria da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal e de tantos outros órgãos de freguesia aqui no nosso município. Afinal, e muito simplesmente, não fomos no embuste de nos transformarmos nos matadores e nos coveiros das nossas próprias freguesias. Depois, nesta inconsequência, rejeitar também a proposta da unidade técnica, que, por princípio, e portanto, dizer aqui alto e a bom som, vivam as 21 freguesias do município de Oliveira do Hospital, e depois, naturalmente, por uma das 5 a abater, ser a freguesia da qual eu sou presidente, Vila Franca da Beira. Exigir a revogação da Lei 22 de 2012, a Lei do Abate de Freguesias. E aqui, mesmo que a proposta da unidade técnica chegue, a responsabilidade política vai ser na Assembleia da República final, por quem é votar a favor. Nem a responsabilidade da unidade técnica, nem da Câmara Municipal, nem do Papa, a responsabilidade vai ser de quem a votar na Assembleia da República, e se ela for agendada para discussão e votação final, pelos deputados. E, portanto, os deputados que não concordam, que acham que não deve haver extinção de freguesia, votem contra. E nós cá estaremos para informar disso as populações. Bom, dizer também, saudar aqui especialmente a participação dos meus conterrâneos vilafranquenses já em várias lutas que se têm travado em defesa da nossa freguesia e das freguesias em geral. Só assinalar com bastante ênfase a solidariedade aqui no nosso município, mas não só, solidariedade nacional neste campo, verdadeiramente solidariedade nacional, mas especialmente no nosso município, por parte dos autarcas, da maioria da Câmara, da maioria da Assembleia Municipal, dos presidentes de Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital e mais autarcas e das próprias populações. E aqui se me é permitido assinalar aqui a solidariedade que, neste campo, os autarcas da Freguesia do Herbal da Beira já têm expressado, dizendo que estão solidários com Vila Franca da Beira, portanto, contra a agregação, a união, a extinção na prática, dos órgãos autárquicos da Freguesia de Vila Franca da Beira, e proposição essa dos autarcas de Oliveira, de Herbal de Oliveira, que de certo corresponde à posição da maioria da população da freguesia de Herbal de Oliveira. E neste contexto, apelar de novo para que se mantenha essa solidariedade em torno destes nossos objetivos principais, em síntese, rejeitar a proposta da unidade técnica e exigir a revogação da Lei 22/2012. Depois, aqui há alguma particularidade em relação à minha freguesia, porque está a ser utilizada como arma de arremesso político o facto de não ter havido pronúncia, quer dos órgãos autárquicos da freguesia, do Presidente da Junta de Vila Franca, ter recusado, enfim, por questão de princípio e de coluna vertebral, a não pronúncia, agora arma de arremesso político. Se tivessem pronunciado, se o município se tivesse pronunciado, se calhar Vila Franca não estava agora na situação em que está. Portanto, isto é uma coisa perversa, não é? Mas a saber quem é que aprovou a lei, quem é que a quer pôr em prática e depois, como eu disse atrás, quem é que vai votar. E aí é que a gente define a responsabilidade na Assembleia da República. Portanto, aquilo que agora está a ser utilizado como arma de arremesso político, não só contra o Presidente da Junta de Vila Franca da Beira, mas também contra o Presidente da Câmara, contra o Presidente da Assembleia Municipal, contra os órgãos municipais. Agora, a gente até pode pôr academicamente agora que esta teoria, se a gente por acaso tivéssemos aceitado fazer o trabalho sujo, que alguns pretendem que nós tivéssemos de fazer e que eles próprios não tiveram coragem de assumir, mas, então, vamos lá ver, a gente pronunciava-se. Estaremos a ver. Será que era Vila Franca que se tinha? Isto por causa da Vila Franca da Beira. Era Vila Franca da Beira que tinha-se salvo, entre aspas? Ou era Legioso. Quer dizer, então, como é que é isto? E depois o que é que aconteceu a Arganil? Que até se pronunciou, fizeram um trabalhinho tão sujo, eles próprios. E agora a unidade técnica não respeitou a proposta que Arganil fez. Não respeitou. E agora os autarcas de Arganil, enfim, dentro das suas obrigações e responsabilidades, até já estão a pedir audiências na Assembleia da República aos grupos parlamentares, incluindo ao grupo parlamentar do PCP. Naturalmente que tem, do bar do PCP, tem garantido essa solidariedade, que vão aos grupos parlamentares dos partidos que aprovaram a lei, que estão no governo e que estão a querer agendá-la a mata-cavalos. Estão a querer agendar a votação final na Assembleia da República ainda para este ano. Portanto, a mata-cavalos. E portanto, nós também devemos estar preparados para isso. Nós, eu aqui em Vila Franca da Beira, eu até já disse e repito solenemente, foi por iniciativa política do PSD que a freguesia de Vila Franca da Beira foi criada há 24 anos atrás, não foi há 240 anos atrás, por iniciativa política do PSD, que partiu do PSD em Oliveira do Hospital e que depois continuou no PSD Distrital e no PSD Assembleia da República. E depois os outros partidos todos, que em 1988 estavam na Assembleia da República, votaram a favor. Portanto, mas há iniciativa política do PSD. E teve esse mérito. Mas é hoje o PSD que encabeça a fileira dos que querem extinguir a freguesia de Vila Franca 24 anos depois. E, portanto, ainda que os capatazes nacionais das troicas andassem para aí virados, a gente ainda se indignava, mas em tudo bem. Mas agora, que os capatazesitos locais em Oliveira das Palmas, dos capatazes nacionais das troicas, andem também aqui a dar palpites sobre a extinção de Vila Franca da Beira, isso é que a gente não lhe conhece nenhuma legitimidade. Alguns dos principais dirigentes conselheiros do PSD atualmente em Oliveira do Hospital não têm qualquer legitimidade para invocar o nome de Vila Franca da Beira em vão. Até porque nem sequer, quando advogam que a gente sabia pronunciar e devia extinguir freguesias, enfim, Vila Franca da Beira estaria sempre dentro das possibilidades, agora discutíamos entre Vila Franca e Sambaio, por exemplo. Mas nem sequer estão a respeitar a memória daqueles seus companheiros que há 24 anos criaram a freguesia de Vila Franca da Beira e que já estão mortos. Dr. António Marques Frade, Manuel Augusto da Silva Adão, que eram destacados membros do PSD e que estiveram ali na criação da freguesia. Nem isso eles sabem já. Tirem as patas de Vila Franca da Beira. Esses dirigentes, aqui, tirem as patas de Vila Franca da Beira, que não são dignos de as lá pôr. E isto não é nenhuma ameaça. Não é, não consigo nenhuma ameaça, eles até lá podem ir. Mas o sentido disto é de profundo desagrado e uma mensagem clara de rejeição deste tipo de atitudes. E no dia 24, para já, para começar, a gente lá está, na marcha lenta. E no dia 1... de dezembro estaremos no plenário distrital da ANAF, o plenário da autarca. E estaremos para onde fomos convocados nesta luta, que é uma luta exaltante, que vale a pena, e que vamos ganhar. E que vamos ganhar. A lei 22/2012 vai ser derrotada. E não é o PSD que é derrotado com a derrota da lei. Pelo contrário. O PSD, muita gente honesta, muita gente muito autarca do PSD, muita gente que luta no terreno pela melhoria da vida das pessoas, está contra isto, vai ficar muito aliviada se esta lei for derrotada. Ao contrário do que acontecerá se esta lei por acaso viesse a ser aprovada e se consumasse o abate de 1156 freguesias no nosso país. Portanto, a derrota desta lei não é nenhuma derrota do PSD, é sim derrota dos capatazes das troicas e dos capatazes e dos locais também. Muito bem. Mais alguma coisa? Acabaste? Senhora Presidente da Junta de Vila Pouca? Ora, eu subscrevo tudo o que os meus colegas aqui já disseram. Também Vila Pouca da Beira, o Executivo, a Assembleia de Freguesia, a população, é contra a extinção da freguesia de Vila Pouca da Beira, assim como qualquer freguesia. Ao contrário aqui da freguesia de Vila Franca da Beira, a Vila Pouca da Beira é uma freguesia que já não é recente, é uma freguesia que tem história, que em 1258, nas inquirições, já aparecia como município. Foi dado floral em 1519. Portanto, acho que as pessoas que fizeram esta lei, a unidade técnica, não teve respeito pela freguesia de Vila Pouca da Beira, pela sua população, pela sua história. Além disso, Vila Pouca da Beira foi a freguesia do Conselho de Oliveira do Hospital que não perdeu população nos últimos 10 anos. Ora, isso também não foi tomado em conta pela unidade técnica. Se calhar nem sequer sabe que isso aconteceu. De maneira que, portanto, eu sou contra a extinção de qualquer freguesia, seja no Conselho de Oliveira do Hospital, até no país. A pessoa que fez esta lei, a Lei 22, não tem o mínimo de respeito pelas pessoas do interior, porque, pessoalmente, pelas pessoas idosas, porque não pensam que não há aqui nos meios rurais, não há os meios de transportes que há numa cidade, portanto, para se poderem deslocar. Resumindo, eu sou contra a extinção das freguesias e Vila Pouca da Beira e todas as freguesias. Sra. Avelino, Presidente da Junta de São Sebastião. Eu sou Presidente da Junta da Freguesia, da mais pequenina freguesia do Conselho, mas grande no valor, que é uma freguesia com menos habitantes, mas é uma freguesia que já existe há mais de alguns 400 anos, freguesia, já foi conselho, por isso é uma freguesia com uma certa história, apesar de ser pequena. Fica centralizada ali no centro de Valdoalva, e então eu fui eleito, foi pelos cidadãos que me elegeram para olhar pela freguesia, tenho cuidado da freguesia da melhor maneira. E a gente não admite que a freguesia de São Sebastião da Feira, apesar de ser pequena, seja extinta, porque é uma freguesia com muito valor histórico que tem aquela freguesia, onde a nossa Assembleia de Freguesia protestou também e mostrou-se contra a extensão da freguesia. Nós sempre lutamos aqui contra a extensão, fosse de qualquer que fosse a freguesia, tanto que salvámos aqui a Assembleia Nogueira do Cravo, que estava em risco, e estamos todos de acordo que não saísse nenhuma freguesia. Eu só espero que agora os colegas, presidentes de junta, que todos estejam de acordo connosco e que nenhum agora, como diz o outro, vir com o prego, como estão salvos, não queira ser para os outros. Porque eu elegeram-me para olhar pela terra, não foi para ir enterrar a minha freguesia, que eu não vou servir nem de coveiro, nem de matador da freguesia. Sou contra a extensão, seja qual for a freguesia, apesar de ser pequena, e eu, apesar de ser até da freguesia de Penalva de Alva, não tenho nada contra a Penalva de Alva, senão bem que eu sou da freguesia de Penalva de Alva, resido em São Sebastião da Feira, e estou no terceiro mandato a Junta de Freguesia. Tenho feito o meu melhor, acho que a Freguesia tem desenvolvido. Se não tivéssemos lá a Freguesia, acho que estaríamos muito mais isolados do que aquilo que estamos. E além disso, os velhotes, muita gente que não tem transporte, que não podem sair abaixo para lado nenhum, não tem transporte, como é que eles vão tratar dos assuntos por causa da distância? Ainda hoje, eu estava a almoçar, me bateu uma pessoa à porta, eu deixei de almoçar, fui-lhe fazer um atestado que tinha que mandar para a França. Se não tivesse ali a junta, essa pessoa não se podia deslocar, porque ela vive sozinha. Por isso, eu sou contra a extensão, seja qual for a freguesia. É a minha posição e da posição da Assembleia da Freguesia. Sempre foi.